identificação. Rádio Jornal de São Paulo Limitada. ZYK 689, onde as médias 1.300 kHz. A sua Rádio São Paulo, a emissora popular da cidade.